Ação instante para a cópia, 9040, confirmando? Não, é 9056 para a Vitória. Preencho 9056. Torre Salvador, bom dia. Passaria do 2224, estabilizado ILS X-Ray. Passaria do 2224, bom dia. Continua a aproximação, aguarde pistão no zero livre, ajuste no 06. Aguardando, 2224. No 592, no solo aos 26, eu liberar via Foxtrot, taxi via Alfa, Juliette, remota 12. Alfa, Juliette, remota 12, igual nosso 592. 2006, direto Duna, com azul 6908. Até 2.000 pés, ajuste no 06, livre o LF, reporte estabilizado. 2.000, reporte estabilizado, 3520. 3520, reduza para 1909. Iniciando a redução. Argentina 1910, reduce to approach speed, contact Salvador Tower, frequency 118, decimal 95. Contact Tower 118, 95, and reduce to approach speed, 1910. Salvador Tower, boa noite, Argentina 1910, established on ILS runway 10. Argentina 1910, boa noite, continue approach, standby landing clearance, QNH 1016. Continue approach, standby landing clearance, 1910. Gol 1192, a informação Delta, autorização de tráfego Recife, transportando órgão. Gente, Gol 1192, prepara a saída PUCA, transição Caju, aguarde cópia. Acertou. Passaria do 2224 no solo 30, liberando via Delta, taxi, corrigindo, liberando via Eco, taxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição prevista 5, Romeu. Alfa, Kilo. Pátio 3, na 5 Romeu, 2224. Argentina 1910, clear to land runway 10, wind 160 degrees, 07 knots. Clear to land runway 10, Argentina 1910. Bom dia, continue a aproximação, aguarde pista no zero livre, ajuste no 06. Gente, eu tô 3520. Salvador, Gol 9056. Argentina 1910, underground at 32, vacated via Zexay Foxtrot, text via Alpha, Juliet Gate 11. Roger, located left, right, Alpha Juliet, gate 11, Argentina 1910. Gol 9056, só um instante. 520, pouso autorizado, pistão 10, vento 150 graus, 7 nós. Autorizado, pouso, tá 3520. Gol 9056, a torre. Recebemos a informação da sala IS que existe o NOTAM FOX 0605 informando que a pista em Vitória ficará fechada até os 0750 Zulu devido a balizamento. Tem ciência desse NOTAM? Aguarde. O 3520 no solo aos 35, liberando via Eco, Taxi, via Alfa, Juliette, portão 110. Libera na Eco, Alfa, Juliette, portão 110. Então, 3520. O 1192, copia. Liga 1192. Gol 1192 autorizado para Recife, via Pedro 17, nível 370. Perfil de saída Puca, Jamo, Caju, transponder 5570, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. 370 autorizado para Recife, via Pedro 17, Puca, Jamo, Caju, aciona 5570, controle 208, gol 1192. Gol 1192 correto, portão 6, chame pronto para o SPEC, seu nome. Chamaremos. Boa noite. Salvador Azul, 6908, estabilizado. 6908, chama a torre frequência 1918, decimal 95. 1895, 6908. Gol 9053, desça para 2000 pés, autorizado LS X-Ray, reposto estabilizado. Para 2000, reposto estabilizado X-Ray, o gol 9053. 6908, boa noite, avistado, pouso autorizado, pistão 90, vento 1950 graus, 07 mais. Livre pouso na 10, 6908. Salvador, tá... 3520 aqui na posição 10, está sem balizamento, por gentileza. Tente contactar em breve, só um instante. Obrigado. Salvador, o voo 9136, ciente na informação de alta, baixando para 1950. Voo 9136, aciona a identificação, desça para 2000 pés, ajuste 10 no meia, direto Duna. Direto Duna, baixando para 2000 pés, voo 9136. Controle, bom dia, boa noite, no 2. Voo no 8 no 2, aciona a identificação, desça para... Nível de voo 050, voa Pabog, para a chegada Boa Média 1. 050, Pabog, boa noite. Shantec, acionamento, gol 1192. 1192, autoridade, Shantec. Seu Moreno. ...908 no solo 43, libere via Foxtrot, taxi via Alfa Kilo, pátio 3, posição 1 no Romeo. Alfa Kilo, pátio 3, 1 no Romeo, azul 6908, obrigado, boa. Avisado, gol 9053. Gol 9053, chama a torre frequência 118, decimal 95. Torre 1895, boa. Boa noite, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, pistão no zero, ajuste no zero no meio. Aguardando a autorização de pouso, no IC-16, no ajuste gol 9053. O 9053 avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 140 graus, 99. Eu pouso no zero, gol 9053. Eu vou 9056. Gol 9056, prossiga. Segundo a companhia, existe um acordo operacional para operação lá e liberação desse voo, ok? E a princípio não teria obra hoje também. Vai entrar em contato com o CGNA para passar essa informação para vocês aí. Se tiver a nossa autorização, para nossa escuta. Sim, chegou 9056, vou checar a informação. Só... Ok, obrigado. Para 4192, 122 a bordo, 4 horas, São Gonçalo. 1192, autorizado táxi via pátio no táxi Índia até o ponto de espera da pistão no zero. Reporte pronto no ponto de espera, ajuste no zero no meia. Passaremos lá, obrigado, 16, 192. 1-1-9-2. 1-1-9-2 autorizado alinhar e manter, pistola 0. Ali mantendo a 10, 1-1-9-2. No solo 49, vou liberar via Foxtrot, taxi via Alfa, Juliette, portão 03. Livrada na Foxtrot, taxi via Alfa, Juliette, pro portão 03, gol 9053. No 92, decolagem autorizada, pistão no 0, vento 160 graus, 07 nós. Leiro, decolagem, está iniciando, 192. Bom, 1192, decolar 251, chame o controle Salvador, 120, décima 8, bom voo. 20.2, tenha boa noite. Salvador, boa noite, o 1192 da Gol. Gol 1192, a senhora, correção, Gol 1192, contato radar, suba para o nível 370, voa direto Jamo. Jamo, sim. O 1192, quando possível, nós gostaríamos de coordenar com a senhora a proa do fixo Romeo Fox 018. Seria 050 da presente posição. 055 da presente posição. No 1192 será possível sim, aguarde apenas a coordenação. Muito obrigado. Gol no 8-2, desça para 2.000 pés, ajustando a 0 no meio, autorizado LS X-Tray, reporte estabilizado. 2.000 no 0 no meio, autorizado LS, gol no 8-2. Gol 9-1-3-6, autorizado LS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, gol 9-1-3-6. Gol no 1-9-2, autorizado, Romeo Fox 0-8. Muito obrigado. Sou 9136, chama a torre, frequência 11895. 2195. Estamos confirmando os dados junto com o Centro Recife, só um instante para cópia, já prepare a saída São Vô Uno, Leda Dóquilo. Aqui, na Cisco, até agora. Torre Salvador, gol 9136, passou externo, baixar trabalho. 9136 avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1 no 50 graus no 09. Autorizado, pouso, gol 9136. Sou no 8 no 2, reduza para aproximação, chama a torre, frequência 11895. 1895. 1192, chama o centro Recife, frequência 1 no 25 decimal 45, alterna 1 no 26 decimal 85. 2545 2685, obrigado, 1192. No 2, boa noite, continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 0 no meio. Aguarde pista livre, no 8 no 2. No 36, no solo 57, ao liberar via Foxtrot, taxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 0. Foxtrot, Alfa Juliette, portão 02, igual o 9FM. Ou no 8, no 2, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1 no 50 graus, 7 nós. Autorizado, pouso, ou no 8, no 2. 056, copia. Consigo. Autorizado para Vitória, via pêndulo 44, nível 400. Perfil de saída Sanvo 1, Leda, Dóquilo. Transponder 5100, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Zulu 44400, Silvo no Alfa, Leda, Dóquilo. 5100, transponder, controle 1208, gol 9056 para o pushback e acionamento. Apenas confirmando a saída Sanvo 1, Leda, Dóquilo. Sanvo 1, Leda, Dóquilo. O 9056, cotejamento correto, no portão 8, autorizado, reporte táxi. Autorizado, reporte táxi, gol 9056. Solo, torre, gol 9036, apenas para confirmar, portão autorizado, por 2. Afirmo, portão 02. Tá, obrigado. Gol no 8, no 2, no solo 0500, táxi via Alfa. Táxi lento via Alfa, mantém a posição antes da táxi 6 Juliette, aguardando para ingresso. Portão previsto sendo liberado neste momento, portão 08. Sim, gente, via Alfa lento, aguardando a noite na táxi. ...9056 é a torre. Prossiga. Identifique o transponder para 5013. 5013, hein? Firmo, 5013 e reporte pronto para o táxi. 5013, reporte para a Gol 90. Taxi Gol 9056, POB 136, 3 horas e 30, Galeão. 9056, autorizado táxi até o ponto de espera da pistão no 0, via Pátio 1, Taxi Índia, no ponto de espera, reporte pronto, ajuste no 0, no 6. Pátio 1, Taxi Índia, reporta pronto, Gol 9056, ponto de espera da 1-0. Bono 8-2, é passagem aeronave da companhia, após Juliette, portão 08. Ciente, após a companhia, Juliette 08. Aproximar o ponto espera na zero pronto, gol 9056. 9056, autorizado a linha de decolação na zero, vento 150 graus, 9 nós. A linha decola da 10, gol 9056. Oi, Salvador, boa noite, é o TAM 3520, formação Delta, atualização João Pessoa. TAM 3520, boa noite, aguarde cópia, prepara a saída PUCA, transição Caju. Sente o TAM 3520. Salvador, buen día, Argentina 1910, with information Delta, ready to copy to Ezeiza. Argentina 1911, stand by to copy, expect Sambo 1 departure. Standing by to copy and expect Sambo 1 departure, Argentina 1911. Voo 9056, decolado 09, chame controle Salvador 120.8, bom voo. 208, bom. 3520, copia? Afirma. Autorizado para João Pessoa, via Pêndulo 17, até Recife, após direto, nível 370. Perfil de saída PUCA, Jamo, Caju. Transponder 5577, frequência do controle Salvador, 120.8. Do João Pessoa. Nível de voo 370, apesulou 17, direto Recife, com após direto. Decola perfil da saída PUCA, Jamo Caju, acionando 5577 no transponder e o controle 120.8, está 3520. 3520 correto, portão 10, chame pronto para o feedback de funcionamento. Sim, esse é para estar na 3520. Argentina 1911, are you ready to copy? Ready. go ahead. Argentina 1911, clear the 2 Sierra, Alpha Echo Zulu, flight level 380 via Upper Zulu 44 after following your flight plan route. Sanvo 1 departure and Doclo transition, Delta Oscar Kilo Lima uniform transition. Runway for takeoff, runway 10 and right turn after takeoff. Skok code 5006, Salvador approach control frequency 120.8. What do you say after Dolco? Confirm Sanvo 1 departure, Sierra Alpha November Vitor Oscar 1 departure and Doclo transition, Delta Oscar Kilo Lima uniform. Okay, Argentina 1911 is clear to Sierra Alpha Echo Zulu Airport, flight level 380 via uniform Zulu 44, then flight plan first, Sanvo 1 departure. Doku transition, time 110, and right turn after departure, squawk code 5006, and Salvador approach 120.8. Argentina 1911, read back is correct, gate 11 report wire for startup and pushback. We will report ready for startup and pushback, Argentina 1911. Chama Centro Recife, frequência 1-28-35, alternando 251. 2835-1251, confirma. Afirmo, bom voo. Ok, bom dia, obrigado. 9054. Zero 054, informação Delta, copia Campinas, nível 400. Copia. Autorizado para Campinas, veio pêndulo 10, curvável pêndulo 16, após conforme plano de voo, nível 400. Perfil de saída Sanvo 1, Leda, Motiva. Transponder 5017, frequência do controle Salvador, 120 decimal 8. 00, Campinas aprovado, pela pêndulo 90, para 16, após conforme. Decoda 90 na Sanvo 1, após Leda, Leda, Motiva. 5017, o transponder 208 controle, o voo. 9054. O 9054 correto, portão 3, chame pronto, pushback, funcionamento. Agora